A obra é a pessoa que é apaixonada pela sua obra. Parece que Deus escolhe alguns filhos assim, sem detrimento dos outros, mas esse é apaixonado, então eu vou usá-lo de uma maneira especial. E em vez de ser um desânimo, é ao contrário um ânimo para você. Você quer ser usado por Deus? Seja apaixonado por Ele, pela sua obra. Faz uma diferença tremenda. Quando eu ainda estava no Instituto Bíblico, alguns anos atrás, eu nunca me esqueço de um missionário que foi pregar para a gente, e ele disse assim: a obra missionária, feita na força e sem amor, é um fardo insuportável de ser carregado. Ninguém faz nada para Deus na força e sem amor. O Edu é um desses apaixonados. É um desses que sabe que não tem força nenhuma, não tem recurso. A gente ouviu um pouco da história dele ontem, né? A gente que convive junto sabe que é assim mesmo. Não é goela, é fato. E tem muito a nos ensinar e a nos incentivar enquanto igreja, que podemos sim ser usados por Deus, se realmente nos apaixonarmos pela sua obra. E dissermos: Senhor, assume aí o controle e faz a obra na minha vida. Ele está junto com a Isabela, está com a Lu. Queria que ficasse, fica de pé aí, Lu, para a igreja te conhecer. A Isabelinha. A Isabelinha adora foto. Você quer ganhar a Isabela? Tira a foto com ela, mostra a foto para ela, tá? É uma honra ter vocês na minha casa. É uma honra ter você aqui na minha igreja. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom e o seu amor não tem fim. Coloca, Deus, na boca do teu filho as palavras que nós precisamos ouvir hoje. No nome de Jesus. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu já disse isso pela manhã. Eu disse: a paz, as bênçãos e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida. E você pode devolver isso dizendo: alaikum salam. Vamos lá todos. Aleikum salam. Pelo menos você pode sair daqui dizendo que falou língua estranha hoje, pelo menos na saudação dos muçulmanos, né? Uma saudação árabe, a língua oficial do Egito, hoje é o árabe. Pela manhã nós compartilhamos um pouco do nosso trabalho como missionário da Convenção Batista do Estado de São Paulo, seu missionário, missionário dos batistas, trabalhando aqui no Estado de São Paulo com a comunidade árabe. E hoje à noite eu quero falar um pouco mais do Egito, não é? O país que, onde 90% da população são muçulmanos, proibido pregar o evangelho, e o país que está num caos total. Se você imaginar um caos, é isso que se encontra o Egito hoje. Eu creio que isso é fruto das nossas orações. Quem está orando aí para cair a barreira de areia, a cortina de areia, a barreira para talvez a última evangelização do mundo, para a volta de Cristo. Depois dos comunistas, da cortina de ferro, a cortina de areia caindo, os povos muçulmanos sendo alcançados, não tem mais nada para fazer. Aí Jesus vem. Eu acredito nisso. Tenho pensado nisso. Jesus está às portas. E esse povo muçulmano vai conhecer Jesus. As barreiras estão sendo quebradas. Os governos muçulmanos estão caindo, estão em decadência, estão antigos. E o Senhor está entrando lá. Está entrando lá através da sua vida, através da sua oração, através da sua contribuição. E é isso que tem acontecido no Egito. Deus me chamou para o Egito. Depois de um tempo plantando igreja em uma comunidade carente aqui em São Bernardo do Campo, Deus falou comigo e me deu especificamente esse povo, o povo árabe e o povo egípcio. E hoje nós estamos fazendo pontes aí, trabalhando no Egito, investindo em projetos lá. E eu quero compartilhar um pouquinho. Antes disso, tem uma pessoa que está nos visitando. Eu comuniquei com a comunidade árabe de Santos e pedi que mandasse um representante, e eles mandaram então essa moça. Ela está conosco visitando aqui a igreja. Eu gostaria que ela viesse à frente e ela compartilhasse um pouquinho aí como é estar numa igreja evangélica, talvez a primeira vez. E você não se assuste, mas essa é uma característica, não é? Uma roupa típica, comum no Egito. Você vai ver algumas fotos, imagens lá do Egito, e essa é a roupa típica que eles usam, também aqui no Brasil, não tão comum, mas algumas mulheres usam, sim, não é? Em alguns lugares do Brasil, mas esta é a roupa típica que nós encontramos lá no Egito, né? Então ela veio para nos visitar. Quantos aqui cumprimentaram essa moça, deram as boas-vindas? Alguém disse boa noite? Alguém disse, olha, seja bem-vinda, dê um sorriso para ela? Você não vai ver o sorriso dela, mas você pode dar um sorriso para ela, né? Quantos aqui cumprimentaram essa moça? Alguém? Ela chegou à igreja, entrou, sentou-se em alguns lugares. Alguém cumprimentou essa moça, teve a experiência de falar boa noite, olha, seja bem-vinda na nossa comunidade. Assim nós somos recebidos lá na mesquita, né? Na mesquita aqui em Santos, quando você entra, você é muito bem recebido. Te convido inclusive para almoçar com eles, para comer lá com eles. Não sei se foi essa recepção. Como foi a recepção aqui na igreja? Muito estranho. Muito estranho. Alguém conhece essa moça? Alguém sabe quem é? Alguém sabe? Pode dizer o nome dela? A Janaína. Pode tirar a burca agora, Janaína. Você deve estar assim, cansada e suada com essa roupa. Qual é a sua sensação de estar com essa roupa? É estranho. Gente, olha, na verdade ela perdeu a identidade. Ela, dentro dessa roupa, ela não é mais ninguém. Muita gente aqui, ela sentou ao lado de algumas pessoas, com certeza não sabiam quem era. E primeiro momento, o que nós fazemos é nos afastarmos. A gente não cumprimenta, a gente não fala oi, a gente fala seja bem-vinda, ou quem é você, eu pergunto o nome. Então é isso que acontece com as mulheres muçulmanas. Elas não têm nome, não têm identidade, na verdade debaixo da burca não é ninguém. E eu tenho certeza que a Janaína sentiu um pouco disso, não é verdade? Ninguém sabe quem é. Eu não sei como é que os maridos não trocam de esposa, né? Porque aí fica tudo igual, né? Ele só vai reconhecer quando ela chega em casa, né? Mas obrigado, Janaína. Então você está vendo um pouquinho do mundo árabe, como é o Egito. Você vai ver um vídeo agora. Obrigado, Janaína. Mas fica aqui um alerta também, queridos, para quando nós, crentes, recebermos um árabe. Se um árabe entrar aqui na nossa igreja, mesmo que seja com a burca, estiver no nosso meio, ou você na rua, encontrar com um árabe, com uma mulher muçulmana, com o hijab, que é aquele véu, você se aproximar, você tentar conversar, perguntar, como é que você está se sentindo aqui no Brasil? Muitas mulheres árabes querem ter amizade com brasileiras, querem ter amizade no lugar que elas estão. Mas nós mesmos discriminamos ou ficamos com medo, por algum motivo nos afastamos. E aí o diabo vence, o inimigo faz isso. É isso mesmo que ele quer, que os árabes fiquem completamente separados, longe de nós. Apesar do Senhor abrir as fronteiras para que os árabes estejam no nosso país, eles aqui estão completamente separados de nós. E o meu trabalho é esse, da minha esposa, de entrarmos no meio da comunidade árabe e ali poder compartilhar de Jesus. E eu vou dizer para você, evangelizar dá certo. Falar de Jesus dá certo. Esse trabalho que os irmãos vão fazer no dia 20... Tenham fé que Deus vai agir, vai usar a vida dos irmãos. E eu contando aqui um pouquinho da experiência no Egito, vocês vão ver que dá certo, vale a pena investir. Tem um texto para ler, mas antes um vídeo sobre o Egito. Eu queria que você prestasse bastante atenção, ele tem aí uns 10 minutos, mais ou menos, 7 a 10 minutos. Você vai ouvir falar um pouquinho da situação do Egito. Esse vídeo é um pouco antigo, ainda na época do Mubarak, não temos um vídeo mais recente. Mas só para você ter ideia um pouquinho do que é o Egito e depois a gente compartilhar do nosso trabalho lá. Aquele vídeo está escrito Egito Marquinhos, que é o missionário lá. Remonta a épocas ainda anteriores aos faraós do Velho Testamento Bíblico. O Egito é conhecido pela escravidão dos judeus e por terra. A história do Egito... A história do Egito remonta a... épocas ainda anteriores aos faraós do Velho... Testamento Bíblico. Irmãos, enquanto eles resolvem lá, não sei se vai ser possível, se não der, não tem problema. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Atos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Vou ajudar os irmãos de novo, como eu ajudei de manhã. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse... Ficou facinho você achar o livro de Atos agora, não é? Eu gosto de ajudar os irmãos, gosto dessa força para você encontrar aí o texto bíblico, não é? Ok? Diz assim o texto da palavra: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar o Evangelho da graça de Deus. Até aí. Queridos, quando eu olho para esse texto, já deu certo? Deu? Então vamos ver o vídeo depois, então eu volto aqui. Dá para passar? A história do Egito remonta a épocas ainda anteriores aos faraós do Velho Testamento Bíblico. O Egito é conhecido pela escravidão dos judeus e por terra de refúgio. É uma das primeiras civilizações com existência de mais de 5 mil anos. Sua capital é Cairo, governo república, chefiado pelo presidente Mohamed Mubarak desde outubro de 1981. População de 81 milhões e 700 mil, 43% na região urbana. Localização: nordeste da África. Idioma: árabe. Religião: islamismo, 90%. Cristianismo copta, 9%. Outros cristãos, 1%. Perseguição: limitações severas com restrições. A conversão de muçulmanos não é permitida, e os convertidos ao cristianismo podem ser presos e marginalizados. Problemas sociais. Embora o Egito tenha a universidade mais antiga do mundo, mais da metade de sua população é analfabeta. 3% de suas terras são cultiváveis. Há produção de arroz, cebola, cana-de-açúcar, frutas, mas o turismo é uma das principais fontes de renda da nação. É o país que produziu grãos para alimentar o mundo. E hoje tem 1/3 de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. A Igreja. O cristianismo chegou ao Egito logo no primeiro século antes de Cristo. Segundo a tradição, foi o apóstolo Marcos que fundou a Igreja de Alexandria. Muitos movimentos cristãos importantes surgiram no Egito em anos posteriores. O islamismo só chegou ao país séculos depois, e conversões em massa fizeram dele a religião principal. O cristianismo abrange em torno de 11% da população, e sua participação percentual está crescendo lentamente, em função dos nascimentos em lares cristãos. A cada ano, o contingente cristão sofre baixas devido à emigração e à conversão ao islamismo. A Igreja Evangélica começou somente há 150 anos. Motivos de oração. A Igreja beneficia-se de sua tradição. Ore para que os muçulmanos respeitem as antigas raízes da Igreja local. Ore também para que a liberdade de culto seja mantida e a liberdade de evangelização seja liberado. Os novos convertidos enfrentam uma grande perseguição social. Ore por aqueles que deixaram a fé islâmica a fim de abraçar o cristianismo. Estes cristãos enfrentam muitas pressões e ameaças da sociedade e são frequentemente obrigados a conviver com a solidão e o perigo constante. Os muçulmanos que se convertem sofrem severa perseguição também. Eles podem ser marginalizados pela sociedade, presos, torturados e até mortos. Tudo isso acontece, em primeiro lugar, porque o governo não reconhece a conversão de muçulmanos para outra religião. Os cristãos sofrem com os problemas econômicos do Egito. Ore para que os cristãos descubram meios de servir ao Egito e apresentem soluções aos problemas do país. Ore ainda para que os ocidentais também encontrem formas de ajudar a região. Ore por trabalhadores para trabalhar nesta nação. Amém, queridos. Não dá para passar o vídeo todo, mas só para você ter algumas informações do Egito. Eu queria que você deixasse aberto nesse texto, depois eu quero voltar para o texto. Mas esse texto tem muito a ver com o nosso chamado para o Egito. A maneira como Deus trabalhou no nosso coração para que a gente começasse a amar o Egito, para que a gente pudesse fazer alguma coisa pelo Egito. Como o Etiel disse aqui, eu sou um apaixonado pela obra missionária. Eu e minha esposa fomos convidados para plantar uma igreja na comunidade do Areião, ali em São Bernardo do Campo. Nós deixamos tudo, eu era empresário, tinha uma fábrica de móveis, minha fábrica de móveis pegou fogo. Depois que ela pegou fogo, eu abandonei mesmo aquele trabalho, já estava envolvido com o seminário. E aí eu fui mesmo trabalhar tempo integral, e nesse tempo fomos convidados para implantar aquela igreja. Plantamos o primeiro PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, do ABC. E ali nós tivemos 150 crianças naquela favela, no nosso PEP, estivemos abençoando aquelas famílias, e Deus foi colocando esse amor por esse projeto no nosso coração. Em um dos nossos cultos, eu tinha um momento missionário, já que a nossa igreja era Igreja Batista Missionária no Areião, Nós tínhamos um momento missionário todos os domingos, e naquele domingo um dos meus jovens da igreja veio fazer um momento missionário, não sabia nada sobre muçulmanos, nada sobre árabes, muito menos sobre o Egito, nem sabia que no Egito a maioria era muçulmanos. Naquele dia ele falou sobre o Egito, trouxe alguns dados do Egito, e eu caí literalmente atrás do púlpito chorando pelo Egito enquanto ele falava. E eu comecei a chorar naquela noite, e chorei muito pelo Egito, chorei sem entender o que estava acontecendo. Cheguei em casa, abri a Bíblia numa roleta bíblica, e caiu no texto exatamente de Isaías 19, o Senhor falando sobre a salvação do povo egípcio. E eu comecei a entender que Deus tinha algo comigo, algo com a minha família para esse povo. Começou aí, em 2004 eu fiz a minha primeira viagem para o Egito, 2004 com Miguel Zuger, nosso missionário naquela época. Ele disse: se você quer ir para o Egito, eu te levo. E eu fui com Miguel Zuger, fiquei 30 dias lá no Cairo, lá no Egito, conhecendo a terra. Saí do Egito, voltei para casa, já fiz as malas, falei para minha esposa: nós vamos embora para o Egito. Já pensando que naqueles próximos anos nós já estaríamos, comecei o processo com a Junta de Missões Mundiais. Naquela época eu era representante da junta, trabalhava junto com o pastor Adilson, trabalhei 5 anos com o pastor Adilson, e achava que eu já ia embora para o Egito naquele tempo. E o Senhor disse: não, ainda não é o tempo. O tempo foi passando e o nosso sonho de abrir o PEP no Egito. Comecei a compartilhar com igrejas, trabalhando na junta, visitei várias igrejas de todo o nosso estado, compartilhando com pessoas, pastores. O próprio Miguel Zuger não acreditava no PEP do Egito. Outros pastores que diziam: você é louco, maluco, você não vai conseguir plantar um PEP. O próprio Adilson falou: mas Dudu, ele me chamava de Dudu, né? Dudu, que negócio é esse de PEP no Egito? Lá não dá certo, país muçulmano. Nós não temos nenhum PEP em país muçulmano. Mas o meu coração estava assim bombando, bombardeado pela ideia de implantar o PEP no Egito. Eu só via em letras garrafais, neon assim: PEP no Egito, PEP no Egito. Era só isso que eu enxergava. E é isso que acontece no coração de missionários. É isso que está acontecendo aí no coração dos irmãos que estão desenvolvendo esse trabalho aí do dia 20. Estão vendo, visualizando pessoas salvas. Pessoas pegando um folheto lá na praia e vindo aqui para a igreja aceitando Jesus aqui. Porque é assim que o Senhor faz no coração missionário. No coração daqueles que se abrem e dizem assim: eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Se o Senhor está mandando, vai dar certo. O Senhor manda jogar a rede, você joga a rede e puxa a rede cheia de peixes. Mas se não é o Senhor que manda jogar a rede, você não vai pescar nada. Mas quando é Ele que manda, pode ter certeza, querido, vai dar certo. Os anos passaram. Às vezes batia aquele desânimo. Eu visitei outros países árabes. Fui para a Síria, Jordânia, fui para o Sudão, estive na Etiópia, vários países, mas meu coração continuava voltado para o Egito. PEP no Egito, PEP no Egito. Fiz treinamentos, me inteirei do assunto cada vez mais, e eu dizia: eu vou para o Egito, eu vou implantar o PEP no Egito. 2010 foi o tempo de ir para o Egito. Eu e minha esposa, então, começamos a orar, e eu cheguei para ela e disse: você vai para o Egito comigo. Ela deu risada, ela fez igual Sara. Lembra de Sara? Quando Abraão chega para ela e fala algumas coisas, ela começa a dar risada. Minha esposa riu. Eu falei: olha, cuidado com essa risada aí, esse negócio é perigoso. Ela disse: mas não tem sustento nem para você, não tem recurso nem para você ir. Já para levantar recursos para um ir para o Egito, já é difícil. Imagina eu ir junto e ainda levar a Isabelinha. Fica mais difícil ainda. E aí nós começamos a orar. E eu posso dizer para os irmãos: a vantagem é que eu sou cliente especial no meu banco. Isso é muito bom. Estou sempre no especial. Sabe o que é isso? Sou cliente especial, estou sempre lá no especial. Isso é coisa de missionário. Missionário vive no especial, porque nós dependemos de Deus. Tenho vontade de ter carro, de ter casa, de ter isso, ter aquilo. A vontade da gente é ganhar vidas, é ver gente se convertendo. Aí pergunto para o missionário: você tem casa própria, missionário? Não, não tenho, mas a minha casa no céu, eu tenho certeza que está sendo construída. Esse é o interesse, essa é a paixão que o tio disse. Também é missionário, sabe como é isso. A nossa vida está voltada para isso. Isso é um privilégio. É um privilégio porque não é todo mundo da igreja que é chamado para isso. Você é chamado para me sustentar. Você é chamado para orar por mim. E eu fui chamado para ir. E é isso que acontece. Deus divide os grupos. Ele usa assim. Ele conhece o meu coração. Sabe que o desejo era ir. E eu disse para a esposa: você vai comigo. E aí nós começamos a levantar os recursos. E os recursos foram aparecendo. Se você me perguntar: de onde vieram os recursos? Não sei. Eu sei que a primeira vez que eu fui para o Egito, em 2004, eu ainda era pastor lá na favela, E uma das minhas ovelhas lá da favela, que estava morando em Londres, empregada doméstica lá em Londres, falando com ela no MSN, eu disse, eu vou para o Egito, vou passar na Inglaterra. E eu quero encontrar com você aí. Ela disse, ô pastor, que joia, você vem para cá, está tudo certo. Eu falei, não, ainda falta metade da passagem para que eu possa ir para o Egito. E ela disse assim para mim pelo MSN, pastor, amanhã eu vou depositar na sua conta. Me fala quanto é, eu vou depositar na sua conta. Eu falei, Lúcia, é muito dinheiro, você não tem noção do que você está falando. Ela falou, pastor, eu tenho um compromisso com Deus. E eu vou depositar na sua conta. E no outro dia ela depositou lá de Londres, ela depositou na minha conta a outra metade que faltava para a passagem. E eu comecei a ficar acomodado com Deus. Acomodado, sabe o que é? É ter fé, saber que Deus vai providenciar. Então eu disse para minha esposa, Deus vai providenciar. E a história caminhou, e aí vem minha filha. Minha filha estava com 19 anos na época, acho, 20 anos na época. Minha filha agora é professora de inglês. E ela disse, pai, eu também quero ir para o Egito. Eu disse, mas como assim? Agora quem não tem fé sou eu. Eu não tenho recurso nem para mim, nem para sua mãe. Agora, para mais um, para quatro, como é que a gente vai fazer? E Deus começou a mover as coisas, irmãos. E não é que dá certo esse negócio de nos colocarmos nas mãos do Senhor. Começou a vir recursos, começou a aparecer recursos. Eu uso uma conta da minha igreja, onde sou membro hoje, Igreja Batista em Vila Euro. Então, os amigos, pastores, igrejas depositam nessa conta. E o dinheiro foi chegando. Eu comprei as passagens. E lá fomos nós para o Egito, a família Frank. Eu, a minha esposa, a Isabelinha e a minha filha Carolina, que hoje é casada com o missionário Diego, missionário entre os Rastafari também da nossa convenção. Só ficou meu filho, Bruno, ficou em casa tomando conta das finanças, não é? Claro, das contas a pagar. A gente não tem para receber, só para pagar. Ele ficou lá tomando conta da conta, não é? E nós fomos. Passa para mim, por favor, aquela apresentação, então, Egito 1. E nós fomos então, a minha esposa pela primeira vez, eu já tinha ido ao Egito, já tinha sondado o campo, já tinha ido algumas informações do governo de como implantar um projeto evangelístico para crianças. E nós fomos então lá para o Egito. Aí está a família Frank, um pouquinho do Egito, pode ir passando. Aí você vê um pouquinho do pão, você vai perceber que lá é tudo muito limpinho. Está automático? Será que está? Então aí algumas famílias, uma família de cristãos aí. Aí um pouco da comida árabe, a maneira deles comerem, então sentados no chão, a comida muito boa em alguns momentos. Mas dá para tirar o automático? Que aí eu vou precisar parar em algumas fotos. Então aí você vê a comida, aí o arroz, o pão, né? E esse pão eu gosto de lembrar. Tem um vídeo aí, não vai dar tempo de mostrar, mas nós fomos para um restaurante agora, a última viagem que fizemos. E fomos comer num lugar assim, muito sujo, que só missionário mesmo, você tem que orar, falar, Deus, estou contigo, né? Não deixa eu ir agora, eu tenho mais coisa para fazer aqui nesse país, então segura o negócio aí, mas tem que ter coragem para comer em alguns lugares. Aquele pão ali que você está vendo, lá no cantinho, eles compram aquele pão, ele não vem embalado com um saquinho, tudo bonitinho, né? Ele vem assim, o cara põe debaixo do braço, sai do serviço, todo suado, bota debaixo do braço e vem embora com o pão. Chega lá, ele joga na mesa e você vai comer e vai compartilhar aquela coisa gostosa, assim, com um pouquinho de suor. Mas tem ali uma abobrinha recheada, tem algumas comidas gostosas ali. Tem algumas coisas esquisitas, como macarrão com leite. Eu não sei se você gostaria de comer todo dia no café da manhã macarrão com leite. É um negócio, assim, muito joia. Aquele macarrão boiando no leite, assim, é uma comida deles lá. Mas a maioria das comidas são boas. Aí a burca, você já viu, né, a Janaína aí, um pouquinho do trânsito, não sei, clica aí, vamos ver se vai aparecer esse vídeo, não sei se vai rodar, dá uma clicadinha, se não rodar não tem problema, não? Pode passar, depois qualquer coisa a gente volta aí. Tem um lugar lá no Egito que chama-se Cidade dos Mortos, então nosso projeto era para implantar, não conseguimos ainda é o nosso desafio, implantar o projeto na Cidade dos Mortos. O que é Cidade dos Mortos? Lembra o quê? Cemitério. É isso, é exatamente isso. É um cemitério onde as pessoas moram dentro do cemitério. Você ouviu naquele vídeo falar que o Egito teve a universidade mais antiga do mundo, mas metade da população do Egito é analfabeta. Dentro desse cemitério, nós temos crianças de 12, 13, 15 anos que são analfabetas, que ainda não aprenderam a ler e escrever. E o nosso projeto é um projeto que também alfabetiza, além de outras coisas, além de chegar até a família, que é o projeto PEP. Então, esse sempre foi o nosso sonho de chegar nesse lugar, Cidade dos Mortos. Pode passar? Então, você vê um grande cemitério, isso é muito grande, mais de 10 mil pessoas moram nesse lugar, não é? E é esse o nosso projeto ainda de chegar até lá, embora nós já temos um PEP dentro do cemitério, você vai ver mais à frente. Nós estamos aí em cima de alguns túmulos, pode passar? Aí é minha esposa sentada em cima de um túmulo, o que é isso? Dentro do túmulo, não é? São túmulos grandes, assim, e as pessoas invadem aquele lugar e moram ali dentro do cemitério. Então, aqui é uma família, minha esposa está ali com duas crianças que não vão para a escola, não tem escola ali por perto. Então, esse é o nosso projeto, chegar lá com o Pepe, não é? Pode passar? Pepe Mary Ohana, aí eu quero dizer para você como é que começou esse negócio. O sonho que Deus coloca dentro do nosso coração. Você está vendo esse homem barbudão aí, não é? Esse é um abuna. O abuna seria um padre, meio que padre, meio que pastor, assim, são ortodoxos, né? Então eles se casam, têm esposa, está entre padre e pastor, mas é a igreja ortodoxa. E muitos ortodoxos são mais crentes do que muitos evangélicos lá no Egito. Eles levam o evangelho a sério, eles decoram a Bíblia. As crianças na escola dominical, eles decoram a Bíblia, decoram textos, versículos e vivem o evangelho. É uma igreja muito forte no Egito, a igreja copta. E eu cheguei lá no Egito todo preparado, porque antes de ir para o Egito, tive uma reunião com um pastor de uma igreja evangélica lá do Egito, que estava aqui no Brasil. Deixei tudo fechado com ele, falei, estou indo para o Egito, mostrei o projeto, estava tudo certinho. Ele falou, olha, ele me deu o cartão dele, falou, quando você chegar no Egito, você me procura, nós vamos fazer esse projeto. Sabe o que acontece? Às vezes alguns irmãos nossos não acreditam naquilo que Deus está fazendo na vida da gente. Não acreditam, não têm fé de que Deus realmente vai realizar isso. Ele não acreditou que eu ia para o Egito. Sabe por quê, irmãos? Quando eu cheguei no Egito, eu cheguei todo tranquilo. Eu falei, eu já tenho um caminho. Eu já sei para onde ir no Egito. Pisei no Egito, a primeira coisa que eu fiz foi procurar esse pastor, foi procurar essa igreja. Quando eu cheguei lá, procurei esse irmão e disse, olha, estou aqui, nós nos encontramos no Brasil e tal, falei do projeto. Aí ele disse assim, pastor, sabe o que é? Não dá para a gente fazer esse projeto aqui, que não dá certo. Pastor, aqui é um país muçulmano, a minha igreja não pode se envolver, é estrangeiro, isso é muito perigoso, a igreja vai correr risco. Em outras palavras, ele disse assim, olha, se liga, você está meio pirado, esse negócio não vai dar certo aqui. Os irmãos não têm noção que é você estar lá do outro lado do mundo, com recursos, dinheiro das igrejas brasileiras, porque eu levantei dinheiro dizendo assim, olha, eu vou para o Egito, eu vou fazer mesinha, eu vou fazer cadeirinha, porque eu sou marceneiro. Eu vou fazer mesinha, cadeirinha e tal, e vou montar o PEP lá no Egito. Quando eu chego lá, o pastor me diz isso, olha, não dá certo, aqui não vai dar, o governo vai pegar esse negócio e tal. Irmãos, eu fiquei sem chão. Eu falei, mas Deus, o Senhor me trouxe para o Egito, para chegar aqui e eu entender que não era para vir, que o negócio não vai dar certo. E eu fiquei sem chão, falei, e agora? O que eu vou fazer? E o Senhor começou a mover as coisas. O Senhor começou a dizer assim, olha, sai da frente que quem faz sou eu, não é você que faz. Os contatos não é você que faz, os contatos sou eu que faço. E eu vou te mostrar que eu estou à frente. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor me levou para esse lugar. Eu fui na Cidade do Lixo, que é uma outra localidade lá, chamada Cidade do Lixo, porque eles vivem do lixo, da reciclagem do lixo. É um lugar bem grande também, muita gente mora lá, eles vivem no meio do lixo. E lá no meio do lixo tem uma escola de primeiro mundo. E eu fui conhecer essa escola, porque eu queria implantar o projeto lá também. Ele disse, olha, nós temos uma escola aqui. Quando eu vi tudo aquilo, eu falei, bom, vocês não precisam do nosso projeto aqui. Mas lá eu conheci esse padre. O diretor da escola falou assim, nós temos uma igreja dentro do cemitério. Você não quer fazer um trabalho dentro do cemitério? Nós temos uma igreja dentro do cemitério. Eu falei, pronto. Aí eu conheci o Abuna Abraham e fui lá e apresentei para ele. Está vendo? Ali na minha mão está a cartilha do Pepe. Eu levei a cartilha em inglês, não é? Traduzimos algumas coisas para o árabe também. E ele disse assim, olha, amanhã, sexta-feira, reunião da diretoria da igreja. Então você vai, apresenta o projeto para a diretoria da igreja. E se a diretoria da igreja gostar do projeto, a gente já começa a fazer esse negócio. Porque Egito é assim, é tudo rapidinho. O árabe é de hoje para amanhã, é tudo rápido. Não fica esse negócio ficar enrolando e tal, não é tudo decidido, vamos fazer. Aí vou eu. Ele falou, olha, amanhã vocês vêm aqui e eu vou preparar uma maneira de vocês chegarem até lá na igreja e a gente vai apresentar para a diretoria da igreja. Falei, beleza, joia. No outro dia vou eu e o missionário para lá, não é? E aí ele falou assim, olha, eu vou preparar um carro e o carro vai levar a gente até lá. Falei, beleza. Chegamos no outro dia, pode passar. Aí tinha lá uma van, essa van toda bonitona, e eu cheguei lá junto com outro missionário local, o cara estava lavando a van, estava limpando, porque lá no Egito não chove, chove uma vez por ano. Então aquilo estava tudo muito empoeirado, sujo, e eu vi que ele estava lavando, limpando. Eu falei, nossa, mas que honra, né? Porque eles são apaixonados por brasileiro. Por quê? Por causa do nosso futebol, né? Então o brasileiro lá é bem-vindo. Eu falei, maravilha, olha, estão cuidando bem da gente. O cara limpando, lavando a roda, lhe dando o maior trato e tal. Aí depois eu fui perceber o que estava acontecendo. Passa aí, esse é o carro que ia nos levar. Olha aí o que estava acontecendo. O carro que ia levar a gente até para onde? Para o cemitério. Só podia ser o quê? Uma funerária, irmãos. E aí vai eu e o outro missionário dentro da van, junto com a família do morto. Agora você não imagina o que é um funeral árabe. Funeral árabe é barulho todo o tempo. Eu não sei como é que o defunto não acorda, porque é muito barulho. Gente, eles fazem um escarcéu no funeral. Eles rolam no chão, puxa cabelo, rasga roupa. O árabe é escandaloso por natureza. E nós estávamos dentro da van. Ele aproveitou, coisa de árabe, né? Ele aproveitou que a van ia para o cemitério, colocou a gente lá dentro, né? Para não gastar dinheiro com táxi e tal, botou a gente dentro da funerária. E nós fomos lá dentro do caixão, dentro da van, junto com o caixão, nós fomos lá então para o cemitério. Pode passar outra? Aí a gente despediu da turma ali, da escola, e fomos para o cemitério. Pode passar. Chegamos aí ao cemitério. Nesse cemitério tem uma igreja, e eles fazem o quê? Tem um ônibus da igreja, eles vão buscar as crianças e trazem as crianças, as famílias pobres para a igreja. E nesse dia, nós chegamos na reunião da diretoria. Estava lá a diretoria toda reunida. Primeira coisa, eles botaram comida lá para a gente. E aí eu comecei a falar, olha, tem uns brasileiros aqui, eles querem apresentar um projeto e tal. Detalhe, eles não trabalham com evangélicos. Tem uma separação. É igual no Brasil aqui, aquela coisa que a gente tinha, era muito católico para lá, evangélico para cá. Hoje quebrou um pouco isso, mas lá no Egito isso é muito forte. Eles não se juntam com evangélicos. Mas comigo a coisa foi diferente, irmãos, coisa de Deus. E eu cheguei e apresentei o projeto. Quando eu terminei de falar do projeto, que o projeto é assim, funciona assim, nós vamos dar os treinamentos para vocês. Uma moça chamada Leila, ela começou a chorar. E ela disse assim, pastor, nós estávamos orando aqui na igreja por um trabalho com as crianças pobres da igreja. Mas nós não temos recursos, recursos não é recurso financeiro, não tem livro, não tem uma série de coisas que eles possam aplicar, porque o evangelho lá é fechado, não tem nada aberto para o evangelho, não é que nem aqui que você vai, faz a PEC, faz treinamento, tudo isso, eles não têm, não sabem muito o que fazer. E ela disse, nós estamos orando por um trabalho com as crianças pobres, mas nós não temos recursos e vocês chegaram. Ela disse assim, quando ela disse isso, eu tive certeza de que Deus estava nesse negócio. Começamos o treinamento. E graças a Deus a minha filha foi. Porque o treinamento a gente fazia assim, traduzia do português, eu falava em português, traduzia para o inglês, e do inglês para o árabe. Começamos o treinamento. Eu tinha 3 meses para ficar no país. 3 meses. Imagina fazer o treinamento, implantar o PEP, 3 meses. Sabe o que aconteceu, irmãos? Começamos o treinamento. Aí eles falavam assim, pastor, quando é que vai começar esse negócio? A árabe não tem paciência de ficar treinando. Ele quer já ir logo para o negócio, já quer fazer logo. Aí tal, a gente quer fazer e tal. Eles ficavam lá incomodados, a gente falando, eles lá assim e tal, não conseguia ouvir nada. Aí eu tive uma boa ideia. Então nós vamos implantar o PEP. Enquanto nós implantamos o PEP, vocês vão fazendo o negócio e vão aprendendo. Aí pronto, reduzi o tempo. Deus estava no controle das coisas. E aí, nós então conseguimos uma sala, pode passar, aí a reunião com os pais, com as mães das crianças, não é? Todos eles aprovaram, ah, eu quero meu filho, eu quero que meu filho venha e tal. E aí a gente precisava do espaço, aí levaram a gente para ver o espaço onde nós íamos implantar o PEP. Pode passar, em cima da igreja, ali você viu a igreja embaixo, em cima tinha essa sala. Tudo sujo, tudo empoeirada, mas pensa no lugar sujo. Pensa num lugar empoeirado, largado, abandonado. Era essa sala aí. os bancos cheios de cupim, tudo lá e tal. Eu olhei aquela sala e falei, meu Deus, vamos colocar as crianças aqui, a gente está acostumado com o Pepe no Brasil, tudo limpinho, bonitinho. Eu falei, ó, é o seguinte, vocês dão a sala, dão a tinta e a gente vai pintar essas paredes, vamos arrumar tudo. E aí nós começamos a fazer isso, pode passar? E aí missionário não pode ser só aquele que fica pregando a palavra, né, que pega a Bíblia, vai fazer estudo bíblico. Missionário tem que pôr a mão na massa, tem que fazer, não tem jeito. Né? A gente tem que dar exemplo também. E aí a gente começou a arrumar, olha como é que estava, pode passar, pode caminhar, vidros quebrados, lá tem uma janela, os vidros tudo quebrados, pode passar, pode caminhar. E a gente começou a recuperar o negócio, né? A gente, né, sabe um pouquinho de pintar a parede e tal, a gente começou a arrumar, pode passar, pode ir passando, aí pinta daqui, arruma dali. Como eu sou marceneiro, nas igrejas que eu passei, eu falei, gente, eu preciso da sua ajuda para comprar madeira. Eu vou fazer mesinha e vou fazer cadeirinha. Eu sou marceneiro, eu sei fazer isso. Estou usando o que Deus me deu para servir na obra. Né? E comecei a fazer, então, as mesinhas e cadeirinhas. Aí, mão de obra barata, né? Minha filha que está pintando, não precisei pagar nada. Não é? Mão de obra barata, pois a esposa, a filha. Depois de pronto, ficou assim. O primeiro Pepe no mundo muçulmano. Muita gente dizia, ah, esse negócio não vai dar certo e tal. Nós treinamos as pessoas, deixamos lá pronto esse Pepe. Pode passar? Depois de pronto, ficou assim. Aí a minha filha começou a traduzir, né, o cartaz do dia a dia, né, da rotina do Pepe. Traduziu tudo para o árabe, escreveu, está lá até hoje na parede lá. Decoramos, as duas professoras que nós treinamos lá, demos o treinamento na nossa casa, foi muito joia, pode passar, pode caminhar. Essa é uma das crianças do Pepe, essa foto é mais recente, volta um pouquinho só. Se você observar, eu falei ontem sobre a marca do cristão, se você observar no braço direito aqui, tem um sinalzinho lá, está vendo aquilo? Aquilo é uma cruz, a criança logo que nasce, o pai vai e faz uma tatuagem de uma cruz. Para dizer que aquela criança é cristã. 90% da população do Egito é muçulmana, mas os cristãos, eles são marcados. Eles fazem questão de mostrar que eles são cristãos. Eles fazem questão de ir no ônibus, vai andar no ônibus, segura lá no ferro, lá no suporte, e ele vai mostrar que ele é diferente, que ele é cristão. Com toda a hostilidade no país para um cristão, os cristãos fazem questão de mostrar e viver o evangelho, viver o cristianismo num país que rejeita os cristãos. Os melhores empregos são para os muçulmanos, o que sobrar vai para os cristãos. Os cristãos têm muita dificuldade para emprego, para tudo no país, mas eles continuam mostrando, eu sou cristão, eu tenho a marca de Cristo. Então eles colocam a cruz nas crianças. Né? Então aí nós estamos com crianças cristãs dentro de uma igreja, dentro do cemitério. Né? Então esse garotinho é o filho de cristãos lá, pode passar. Aí o uniformezinho que nós fizemos para as crianças também, o dinheiro que eu levei não dava para fazer uniforme, sabe o que eu fiz? Falei, eu vou fazer uniforme para as crianças, para os dois Pepes que nós montamos lá. Comecei a mandar e-mail, mandei e-mail para um monte de gente, eu posso dizer para os irmãos, veio dinheiro até do Canadá, primos, parentes que estão lá no Canadá enviaram dinheiro e nós fizemos até os uniformes para as crianças com Pepe, Mary Johanna, tudo escrito bonitinho, está aí o uniformezinho das crianças, pode passar. Pode passar, pode caminhar. Skate no Egito, o que é isso? Irmãos, tem umas coisas loucas que Deus faz, né? Tem hora que a gente olha para Deus e fala, Deus, estou falando sério, Deus, eu quero ser missionário, eu quero fazer a tua obra, mas o Senhor coloca umas ideias doidas para a gente fazer assim, que os irmãos não vão acreditar mesmo. E aí eu passava nas igrejas falando, gente, eu estou indo para o Egito. E aí apresentava assim, o pastor Eduardo está indo para o Egito. Aí eu começava a pregar nas igrejas, falava, irmãos, estou indo para o Egito e tal, vou montar o Pepe, sou marceneiro, vou fazer mesinha, cadeirinha. E no final do culto o Senhor incomodando assim, ó, fala do skate. Mas Deus, skate, Egito, não tem nada a ver, o que eu vou fazer? Sabe o que é, irmãos? Eu sou skatista. Eu tenho 43 anos e duas hérnias de disco. E sou skatista, até hoje. Tempo da minha vida, com 14 anos eu comecei a andar de skate, por causa do skate fui para as drogas, fiquei nas drogas 4 anos da minha vida, voltei para a igreja e hoje nós temos um ministério com skatistas. Então a gente monta a rampa de skate e tal, e prega e tal, uma bênção, aqui no Brasil. Mas no Egito ninguém conhece skate, ninguém nem sabe o que é skate direito. E Deus falava assim, leva o skate. Aí eu, incomodado pelo Espírito Santo, eu falava, gente, quem tiver um skate aí, não estiver usando mais, doa para o missionário que eu vou levar para o Egito esse skate. Mas como diz o texto aqui, eu não sabia o que ali me aconteceria. Sabe o que é você ir para um lugar? Para outro país, sem projeto na mão, sem saber o que vai acontecer. E Deus falava, leva os skates, mas eu não sabia. Não tinha ideia do que poderia acontecer com o skate lá no Egito. O que eu fiz? Eu obedeci. Falei, tá bom, Deus, vou levar os skates. Levei 6 skates. Pus lá na mala, embalei aquele negócio. No aeroporto o cara não sabia o que era aquilo, mandou eu abrir. O que é isso? Eu falava, é skate. Ah, para que você trouxe? Bom, vou mudar de assunto que eu não posso falar, não é? Mas levei os skates, passou e tudo mais, entrou no Egito. Aí estou lá no Egito, montando o pepe, fiz mesinha, cadeirinha e tal, serra daqui, corta dali, pinta e tal. De repente aparece um professor de educação física que ouviu falar que eu era skatista. E ainda falou assim, ele é professor de skate. Olha só, irmãos, fui promovido lá no Egito para professor de skate. Quando ele soube disso, que foi lá na Cidade do Lixo, ele disse assim, escuta, que negócio é esse? Eu quero levar isso para a minha escola. Eu falei, mas como assim? Lá não tem pista de skate aqui no Egito e tal. Ele falou, ah, mas você não é marceneiro? Eu falei, eu sou. Então, você pode construir a rampa. Eu falei, ah, está começando a ficar boa a ideia, não é? Aí eu fui lá conhecer a escola, irmãos. Quando ele me mostrou, escola de primeiro mundo, escola super, de alunos já de uma classe mais alta, todos eles falam inglês. E aí o que acontece? Cadê o dinheiro? Eu falei, vocês vão bancar a pista? Ah, a gente não tem dinheiro para fazer a pista e tal. Eu falei, bom, eu trouxe dinheiro do Brasil. Sabe o que é multiplicação, irmãos? Eu falo sempre que eu levei dólar macho e dólar fêmea. Estava lá dentro do armário, que aquele negócio ia multiplicando. Eu não sei o que acontece, irmãos. Eu tirava o dólar, comprava madeira, comprava material escolar, e o dólar estava lá ainda. E eu tirava, trocava em guiné, que é o dinheiro do Egito, depois eu ia olhar lá, o dólar estava lá de novo. E eu tirava dólar e aparecia dólar, tirava dólar e aparecia dólar. Agora não vem querer um filhote não, porque não tem, viu, irmãos? Foi só lá para o Egito mesmo, viu? E ele multiplicava. E eu tirei dinheiro, comprei madeira e fui construir a rampa de skate lá na escola. Pode passar? E aí, através dessa rampa de skate, queridos, eu pude trabalhar 3 meses dando aula de skate. E todos os dias terminava a aula de skate, a gente começava a trazer valores para a vida. Começava a pregar o evangelho através do esporte. Pode passar? E Deus abriu essa porta tremenda. Aí sou eu, né? Quando eu estou lá na pista andando de skate, eles falam assim... Ó, o tiozinho meu, mas não tem problema, né, irmãos? Para o Senhor a gente continua fazendo tudo. Irmãos, com 2 hérnias de disco, só minha esposa sabe o quanto eu sofria. Eu tinha que andar de skate com as crianças, chegava em casa, não conseguia nem sentar direito, aquela dor terrível. O Senhor só foi me curar quando eu cheguei do Egito, irmãos. O Senhor só foi tirar a dor da hérnia quando eu cheguei do Egito. Passei no médico, ele deu um remédio, pronto, acabou a dor. Mas lá no Egito, todo o tempo dando aula com dor, irmãos. São coisas que Deus faz, não é? Mas tudo bem. Fizemos amizade com esses homens aí. Aí tem um videozinho, eu vou precisar passar, não sei se vai passar aqui. Nos ajudaram bastante, os muçulmanos aí ajudando a gente e tal. Foi a maior festa, amizade. Choraram. Quando eu vim embora do Egito, irmãos, eles me abraçaram chorando, né? Olha aí. Passa a próxima, deixa eu ver se vai. É um vídeo aí, vê se dá. Se não der, aí você fecha um pouquinho, tem o vídeo lá, assim, Musa de skate. Musa é esse muçulmano aí, ó. Esse árabe aí. E aí, enquanto eu estava construindo a rampa, eles queriam andar também. Tudo velhão lá. Não, a gente quer andar também. Foi uma coisa muito joia. Eu queria que você visse aí eles andando de skate. Vê se dá para passar o videozinho. Encontrou aí? Vê se dá para jogar. Se for dar problema igual o outro, é melhor deixar para o final e tal. Será que passa? Vamos ver. Ele quer, gente, ele quer subir. Vai acontecer o mesmo que o outro, né? Só para os irmãos verem a alegria, como é que a gente contagia pessoas, como é que a gente faz amizade, como é que a gente abre portas para depois poder compartilhar do evangelho. Primeiro é relacionamento, primeiro a gente faz relacionamentos e tal, para a gente conseguir depois compartilhar de Jesus. Será que vai passar? Se não, dá? Vamos ver. Desconta no meu tempo aí, hein? Vai descontando aí. Para o relógio. Vamos ver. Eu deixei ele na apresentação, mas ele não está puxando. Não sei por quê. E foi muito gostoso, queridos, porque isso não estava programado. Isso não estava no programa. Minha ideia era implantar o PEP, implantar um PEP. Depois vocês vão ver o segundo PEP que nós plantamos em 3 meses no Egito. 3 meses Deus abriu as portas para que fizéssemos todo esse trabalho, né? Mesmo sem programar antes, porque Deus tinha já tudo programado. E é gostoso quando a gente está nas mãos do Senhor e Ele, né, faz as coisas acontecerem, né? Ele quer, você vê. Gente, ele quer subir lá. Ai, sentado, meu Deus. Esse primeiro aqui era o cara da cantina da escola. Toda hora servia chá pra gente, chocolate. E ali o moço tentando andar de skate. Ele não conseguiu entender que o skate era para andar em pé. Aí o professor, né? Nunca learna. Que errou. Pode falar, estou escutando. Dá só uma corridinha aí, pra gente ganhar tempo. Isso. Aí tem outro muçulmano ali, ó, o Mohammed. Parecia duas crianças ali querendo andar de skate. Desculpa, mas vai pro YouTube. Vai. Muçulmano. Andando de skate. Again, come on. Aí tá dizendo a Tene de novo, Ana Halas, pra mim chega. Pode tirar, Etienne. Pode voltar lá pra apresentação. Então isso promove amizade, não é? Vai quebrando aquele clima, né, de distância, e a gente vai se aproximando, e Deus vai abrindo portas, e a gente vai podendo compartilhar do amor de Jesus. Não é? Pode voltar lá na apresentação. Aí tem. Ok. Pode ir para frente. E algo muito interessante. Deus abriu as portas de uma escola para que nós pudéssemos, então, compartilhar do Evangelho de Jesus através do esporte, que isso nem passava pela minha ideia, não é? E Deus foi dando essa oportunidade para trabalhar com as famílias das crianças também. Então nós fomos nos aproximando das famílias. Alguns pais queriam que eu fosse dar aula particular para as crianças. Outros vieram na nossa casa, na despedida, quando nós voltamos para o Brasil. Então a oportunidade através do esporte é algo assim tremendo. Estão esperando até hoje lá eu voltar para continuar esse trabalho com o esporte, né? Então aí a aula com as crianças... Pode passar, todos os dias de aula, aí a minha filha, todos os dias de aula nós terminávamos a aula e então depois tinha 15 minutos para compartilhar de algumas coisas sobre o esporte. Pode passar, pode caminhar, pode passando, pode passar, pode ir caminhando. Aí o momento que nós parávamos a aula, eu falava em português e minha filha traduzia para o inglês. Todas as crianças ali falam inglês. Então podia compartilhar do evangelho, podia associar o esporte, as manobras que a gente fazia sobre, usava as manobras para poder compartilhar do evangelho de Jesus. Pode passar, aí foi tive a oportunidade de cantar em árabe para uma multidão, tinha muitos muçulmanos presentes, pude cantar aquela música que eu cantei pela manhã, Urdika Kulelmej, descobriram que eu tocava violão, aí eu fui cantar essa música lá para um monte de muçulmanos. Deus foi abrindo portas num show que teve na escola. Aí o dia da apresentação das crianças, então as crianças foram apresentar o que eles aprenderam durante o dia, todos os alunos da escola estavam presentes, todos os pais, tinham mais de 800 pessoas nesse dia. Nós pudemos ali compartilhar, fazer amizade, foi uma porta tremenda que Deus abriu. Pode passar, temos aula de patins também. Pode passar. E o Pep Hadek Almaad, para a gente já terminar. Pode passar. Fomos até um bairro muito pobre chamado Hadek Almaad. No tempo que eu estava lá, eu dizia assim, eu preciso de uma ONG. uma ONG vai me ajudar muito aqui para nós implantarmos mais um PEP aqui, ou pelo menos mais PEPs aqui no Egito. E aí foi onde eu conheci o pastor Ata, na rua, caminhando na rua com outro missionário, ele me apresentou o pastor Ata. O pastor Ata tem uma ONG no Egito. Conversamos na rua e ele disse, olha, eu quero fazer um trabalho com crianças, eu quero abrir uma creche. Eu falei, olha, eu tenho um projeto, não é creche, é parecido e tal. E o pastor Ata então se interessou, fui lá, apresentei o projeto para ele. E nesses 3 meses nós implantamos de novo mais um PEP. Aí lembra que eu disse, eu levei dinheiro para fazer mesinha e cadeirinha, para um PEP só. A ideia era fazer um PEP. Compramos todo o material escolar para 25 crianças cada PEP. E nesse segundo PEP eu tinha dinheiro ainda para comprar material escolar, para comprar madeira, tinta e montar outro PEP de novo. Eu não sei como, mas o dinheiro deu e nós montamos o segundo PEP em Hadek Al-Ma'at. Pode passar? Pode passar, pode ir caminhando. Aí tudo de novo. Fizemos as cadeirinhas, aí a mão de obra barata, a esposa pintando, né? Ficou assim o segundo PEP. Esse segundo PEP, eu não sei se você acredita em profecia, coisa de pentecostal, né? Aquela profetada, né? Se fala profetada e tal. Mas eu posso só dizer o seguinte, um dia eu fui num culto de um pastor amigo pentecostal e ele disse assim para mim, um púlpito enorme, assim, grande, assim, aquele palco, uma igreja enorme, mais de 1000 pessoas, eu sentei logo na frente e eu fui visitar a igreja e ele lá de cima, ele olhou para mim e falou assim, pastor Eduardo está aqui nos visitando, pastor Eduardo, você vai fazer uma viagem, você vai para o exterior, você vai chegar lá no exterior, você vai encontrar uma porta de ferro, uma escada, aluga aquele lugar, ele falou para toda a igreja assim, ó, e estava sendo transmitido para o rádio ainda, ele disse, aluga aquele lugar, Deus vai usar a tua vida, Deus vai dar recursos, então ele foi falando essas coisas. Eu como não ligo muito para isso, falei, ah, falou, tudo bem. Irmãos, eu fui lá para o Egito, fui para esse lugar, quando eu me dei por conta, eu estava de frente com aquela porta e com aquela escada, exatamente no lugar que o pastor Ata queria alugar. Só tinha um problema, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, de novo, né? Coisa de missionário, nunca tem dinheiro, né? E aí é onde a gente vai para o joelho. E aí o pastor Ata falou, olha, eu estou orando por esse lugar fazem 3 meses, que é esse lugar aí, ó. E ninguém consegue alugar esse lugar. Eu falei, mas pastor Ata, eu não tenho dinheiro para alugar, eu vim para cá para fazer mesinha e cadeirinha. Aí sabe o que acontece, irmãos? Eu recebi até o último ano, quando eu fui para o Egito, em dezembro eles cortaram o sustento da igreja coreana. Quando eu cheguei lá no Egito, eu não tinha esse sustento. No dia que eu visitei aquele lugar, eu fui para casa, não consegui dormir, chorei, falei com o Senhor, Deus, olha e tal, precisa alugar esse lugar, dá para a gente montar mais um PEP. No outro dia, meu filho que estava aqui no Brasil, lembra, cuidando das finanças, ele mandou um e-mail e disse, pai, tem um depósito na conta, eu não sei de quem é, tem um dinheiro aqui. E estava lá em MOSP, Igreja Missionária Oriental em São Paulo. E aí eu fui descobrir, sabe o que, irmãos? Que exatamente naquele dia, eles voltaram a depositar na minha conta mensalmente, todo mês aquele valor, e aquele valor dava para pagar o aluguel. No outro dia eu levantei correndo, procurei o pastor Ata, falei, pastor Ata, nós já temos o dinheiro para alugar esse espaço. Só para encurtar a história, hoje eu pago 2 aluguéis, através dos coreanos, pago 2 aluguéis e 2 salas alugadas lá no Egito. Hoje nós temos 3 PEPs no Egito. Pode passar? Aí, hoje está assim, nós estamos com 70 crianças nos 2 PEPs. 70 crianças nos 2 PEPs. O PEP no cemitério, e o PEP Hadek Al-Ma'at, com mais crianças, e um novo PEP só com crianças muçulmanas, nós também estamos pagando o aluguel, tudo isso crendo no poder do Espírito Santo. Pode passar, não sei se tem mais alguma foto, só essas. E um detalhe, pastor Ata, ele veio ao Brasil para um treinamento, e a Terezinha, que é a nossa líder, Terezinha Candeeiro, que é a nossa líder do PEP, disse assim, eu preciso fazer um treinamento com esse povo. Liguei para o pastor Ata, falei, pastor Ata, eu vou comprar a sua passagem, você vai vir para o Brasil. Lembra, irmãos, que eu sou cliente especial no meu banco, né? Sempre no especial. Aí eu disse, eu vou comprar a sua passagem. Pelo menos cartão de crédito eu tenho. É um cartão de crédito de fé, irmãos, porque eu fui lá, comprei a passagem. Não tinha 1 centavo no banco, comprei a passagem no cartão de crédito para o pastor Ata. Ele veio para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, não tinha dado 15 dias, ele ficou 1 mês aqui. Não tinha nem 15 dias que ele estava no Brasil. A passagem dele já estava paga. Não me pergunte como. Ofertas chegaram e eu paguei a passagem do pastor Ata. Fez o treinamento do PEP, voltou para o Egito. Levei ele até a Junta de Missões Mundiais no Rio de Janeiro. conheceu lá para São João Marcos, almoçamos juntos. E o pastor Ata hoje é missionário autóctone da nossa Junta de Missões Mundiais. Está voltando agora pela Junta de Missões Mundiais para fazer a promoção nessa campanha. Março e abril ele vai estar aqui visitando as nossas igrejas. Tudo isso começou, queridos, de um sonho. E eu queria terminar com esse texto. Quando diz assim: e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Esse texto fala muito forte ao meu coração, queridos, porque quando nós decidimos fazer missões, quando nós decidimos fazer a obra do Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer ali. Nós montamos projetos e achamos que os nossos projetos vão dar certo, e muitas vezes eles não dão certo. Não dão certo, porque o projeto não veio de Deus. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, como Paulo estava, Paulo está aqui dando relatório em Éfeso, para a igreja de Éfeso, do trabalho missionário que ele havia feito. Ele diz: olha, vocês sabem como eu andei na Ásia, como eu fui de casa em casa testemunhando, falando do arrependimento, ou seja, falando do evangelho puro, não está inventando, não tem filosofia, não tem nada de extraordinário, é o evangelho puro de restauração de vida, de arrependimento e fé, que é o que precisaria ser pregado nos nossos púlpitos hoje, e os pregadores estão longe disso, estão pregando filosofia e humanismo. Quando nós precisamos voltar para o evangelho puro, olha, você precisa se arrepender do seu pecado, entregar sua vida para Jesus. Paulo pregava isso, era assim que ele fazia como missionário. E ele diz: olha, eu não sei o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que esperam cadeias e tribulações. Para ser missionário, precisa estar disposto a cadeias e tribulações. Quando eu fui para o Egito a segunda vez com a minha filhinha, muitos falaram: você é louco, vai com ela, ela tem alguns problemas de saúde, como é que vai ser esse negócio, você é maluco e tal. Mas eu dizia: Deus está me enviando, Deus vai abrir as portas para que tudo dê certo. Os 3 meses que nós ficamos no Egito, irmãos, aqui no Brasil ela sofreu um pouco, lá no Egito ela não pegou nenhum resfriado, não teve nada, nenhum problema de saúde. Os remédios que ela precisava levar, a gente estava em dúvida, passa ou não passa lá na alfândega, como é que vai ser isso, levamos um monte de remédio. Todos eles passaram, ganhamos remédio de graça, fomos abençoados. Cadeias e tribulações se me esperam, não tem problema. Eu sou missionário, eu sei que o Senhor vai abrir as portas. Eu quero terminar dizendo: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu acabei de deixar uma igreja agora. Por 1 ano nós pastoreamos a Igreja Batista em São Miguel Paulista. Estava ali me sentindo preso como pastor, chamado para fazer missões, chamado para pregar as boas novas. E eu disse: não, eu tenho que voltar para missões. Trabalhei 5 anos com o pastor Adilson fazendo promoção de missões. E um dia eu disse: pastor Adilson, eu vou sair da junta. Ele falou: que é isso, Dudu? Pensei que a gente ia ficar velhinho, nós dois, recebendo homenagem lá na Junta de Missões Mundiais. Falei: não, pastor. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Nada pode ser mais precioso do que pregar esse evangelho. E Deus tem usado a nossa vida. Deus tem abençoado a minha, minha esposa, para pregar o evangelho no Egito, para implantar projetos. Pastor Nivaldo falou ontem alguma coisa muito parecida. Diz que a vida dele foi entregue nas mãos do Senhor para isso. Para esses desafios. Projetos malucos que Deus dá também para o pastor Nivaldo que está lá no Egito. Ontem nós começamos a campanha para comprar uma van. Para comprar uma van. Simplesmente comprar uma van para o trabalho dele lá com as crianças no Egito. Ele mesmo estava em dúvida: ah, pastor, dá, não dá, não sei. Recebemos daqui a primeira oferta para começar essa campanha de comprar a van. Uma van está mais ou menos 25 a 30 mil dólares lá no Egito hoje. E nós começamos essa campanha. E ontem o Senhor me fez acreditar que essa campanha vai dar certo, que nós vamos comprar aquela van lá no Egito. São coisas malucas que Deus coloca no coração da gente, mas a gente vê que dá certo. E eu quero terminar dizendo: irmãos, continue com essa ideia de evangelizar, continue indo para a praia, fazendo brechó, fazendo almoço na igreja, dá certo, dá certo. Eu vi que deu certo lá do outro lado do mundo, porque não aqui vale a pena pregar o evangelho. Queria pedir que a minha esposa viesse aqui à frente. Eu preciso da sua oração. Mais do que a sua contribuição financeira, mais do que o seu dinheiro, nós precisamos da sua oração. Eu, a minha esposa, nós precisamos estar na linha de Deus. Nós temos a Isabelinha, pequenininha, que está nos acompanhando, é a nossa missionarinha. Os outros dois filhos estão grandes, um já está na faculdade, tem 19 anos, a outra já casou com um missionário, está aí fazendo trabalho missionário com os Rastafari. Então sou eu, a minha esposa e a Isabelinha. Nós não podemos errar, irmãos. Nós não temos tempo para errar. Nós precisamos acertar. E Deus tem mostrado que o nosso trabalho hoje é fazer ponte. Vai para o Egito, volta. Eu fui a última vez agora, levei pastores, levei empresários para ver o nosso projeto lá, para investir. E Deus tem nos usado para isso. Nós não podemos errar. E para nós não errarmos, nós precisamos da sua oração. Precisamos da sua cobertura de oração. Do seu investimento também, mas primeiro da sua oração. Queria pedir a você que ficasse em pé agora e que orasse por nós. Se você puder impor as mãos, como crente convicto que você é, você pode fazer essa oração. Interceder por nós. Você não pode ir para o Egito? Eu vou dizer para você, eu posso. Sou missionário do Estado, pastor Valdo Romão me libera, ele diz, Eduardo, pode ir. Estamos aqui segurando as cordas. Você não pode ir para o Egito, mas eu posso, a minha esposa pode. Mas nós precisamos da sua oração, da sua cobertura de oração. Queria que você fechasse seus olhos agora. Começasse a interceder por nós. Começasse a imaginar a necessidade do Egito. Eu queria que você pudesse derramar as suas lágrimas por aquele país, como Deus me levou a derramar lágrimas pelo Egito. E todas as vezes que eu penso na dificuldade daquele país, no que o país está vivendo hoje, as lágrimas descem. Queria que você orasse. Se pudéssemos ter alguém ao piano, um fundo musical, e se, não sei, se alguém puder vir aqui fazer essa oração, eu preciso dessa oração. Eu preciso que você ore por nós, que você interceda pela nossa vida. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração? Por favor, venha orar por nós. Pastor, mais do que os seus recursos financeiros, eu preciso muito da sua intercessão. Eu, a minha esposa e a Isabelinha. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós e nos libertando do pecado, eu nesse momento, ó Deus, intercedo em favor do teu servo, pastor Frank, juntamente com a sua esposa. Pai Santo, o Senhor tem visto o desejo do coração dele, e também da esposa, o amor que eles sentem por este povo, ó Deus, que tanto precisa de Jesus e não sabe. Continue, ó Deus, a usar o teu servo, os teus servos nessa jornada tão intensa, tão difícil, mas tão maravilhosa. Pai Santo, que o Senhor conceda a eles todos os recursos de que precisam para que o propósito que o Senhor colocou no coração deles seja de fato efetivado. Ó Deus, cuida do coração deles também, das preocupações, porque tem filhos e se preocupam com eles, ó Deus. Coloque na mente, no coração deles, tudo aquilo que o Senhor quer realizar através deles, para que o seu nome seja edificado. Dê paz ao coração deles também, ó Pai. Não é fácil desenvolver um trabalho dessa envergadura. É simplesmente colocar-se nas tuas mãos e deixar que o Senhor os conduza. E assim tem feito. Eles têm tido ideias que jamais tiveram antes. E até pastores, crentes têm duvidado. Mas ele creu e foi no poder do Espírito Santo. E a obra aconteceu. Pai, continue a usar o teu servo desta forma. Continue a fazer dele um instrumento teu para que o povo conheça Jesus. Que os muçulmanos conheçam a Jesus. Que o povo lá do Egito seja alcançado, ó Deus. Pai Santo, sê com a família do teu servo. Com os filhos, com a esposa. Dê sempre a provisão de que precisam. Cuida, Deus, do coração e da mente deles. Que a paz do Senhor seja sobre a vida do pastor Frank, da esposa e de toda a família. Pai Santo, que nós possamos, através desse testemunho dado por eles, avaliar a nossa vida. Porque se o Senhor os chamou para o Egito e para terem essa preocupação com o povo egípcio aqui mesmo no Brasil, O Senhor nos chamou para evangelizar, para comunicar o Evangelho da Paz às pessoas que moram em Santos, às pessoas que moram no nosso estado, às pessoas que moram no nosso país. Pai, toque nossos corações, mova os nossos corações. Pai Santo, às vezes perdemos a alegria justamente pelo fato de ter perdido também a noção da razão para a qual nós fomos salvos. Nós fomos salvos porque o Senhor nos ama e não nos queria ver nas trevas, e fomos salvos também para que através do que recebemos pudéssemos comunicar o Evangelho das Boas Novas a outras pessoas que não a conhecem. Portanto, ó Deus, tira essa tristeza do nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós, que muitas das razões da tristeza do nosso coração pode vir em função de termos ignorado o nosso chamado para levar outras pessoas a conhecer Jesus. Pastor Eduardo foi chamado para trabalhar com o povo egípcio. Nós fomos chamados para trabalhar com o povo aqui em Santos. Pai, que cada um de nós tenha consciência da nossa responsabilidade, para que haja alegria no nosso coração. Pai, muito obrigado por tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter ouvido essas experiências, essas coisas que só o Senhor faz através daqueles que se colocam à tua disposição. Que muitos aqui estejam à disposição do Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.